Zingarelhos. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca. Zingarelhos. Olá, o Zingarelho, na sua intermitência, está de volta esta semana. Na próxima, já se vê como é que corre. Neste último interregno, a registar, entre muitas outras coisas, claro, o aparecimento do Zé Mário Pirata em formato físico. O Zé Mário Pirata é um CD duplo com mais de 20 versões de músicas de Zé Mário Branco que a Rádio Paralelo coordenou e editou. Há já uns meses que esta coletânea foi disponibilizada online e agora viram a luz do dia as primeiras cópias físicas, que no total serão 200. É um objeto muito bonito, todo do it yourself, e ao comprá-lo estás a ajudar o Pintalhão a pagar as contas e, acima de tudo, estás a contribuir para a Caixa de Resistência, um fundo monetário para a proteção de quem cai nas garras do aparelho legal repressivo do Estado. Para já, o único lugar onde o podes comprar é na Casa da Achada Centro Mário Dionísio, em Lisboa. Em breve, estará também disponível no Porto. E as coisas devem ficar por aí. Já aqui passamos este trabalho na íntegra, mas hoje vamos aproveitar para revisitar o seu início com a excelente Linda Olinda dos míticos Duas Semicolcheias Invertidas. We'll be right back. Este ano não há agenda pintalhona, mas por aqui comprou-se a agenda que a Casa da Chave editou, com um formato semelhante e um conteúdo completamente diferente. Citações do Diário de Mário Dionísio, Passageiro Clandestino, volume 1, e mais algumas coisas do autor, não só prosa, mas também desenhos e poesia. A agenda intitula-se É Preciso Criar os Dias, um verso de Mário Dionísio que me pareceu bastante adequado aos tempos. A agenda está lá à venda, juntamente com o Zé Mário Pirata, e pode ser pedida pelo e-mail centromariodionisio@gmail.com. Continuando a mistura, eis a música com que o Coro da Achada participou no Zé Mário Pirata. Que caminho tão longo, que viagem tão comprida, que deserto tão grande, sem fronteira nem medida. Estas alturas do ano, por muito que se lhes fuja, acabam sempre por nos afetar e, nos casos menos graves, por nos transportar de volta à infância. No meu caso, para a coisa não ficar demasiado constrangedora, decidi ter saudades de uma série infantil que seguia religiosamente. Os Fraggles, para mim. Fraggle Rock, para a internet. E a internet tem sempre razão, pelo menos quando está em confronto com a minha memória. Ou seja, tempos de Jingle Bells e tal, a gente volta à infância, Fraggle Rock com a sua sociedade de gente trabalhadora em permanente serviço comunitário e sem chefes. Wow. You must be the boss around here. Me? No, Fraggles don't have any bosses. You mean you don't have somebody like my daddy who tells you what to do? Nope, nope, we each lead ourselves and we all lead each other. That's right. Yeah, tell you about it. You can lead your friend to water, you can go and get a cup. You can tell him it's as fine as fizzy pop. You can very kindly pour it, you can tell him slurp it up. But you cannot make him drink a single drop. For you can never, ever, ever, ever, can never, never, never be the boss of someone else. No, you can never, never. Help you, you can beg them pretty please. You can even say they're stupid if they don't. You can tell them your opinion. You can talk and trick and tease. But you cannot come and force them if they won't. For you can never, ever, ever, you can never, never, never be the boss of someone else. Just yourself. Of just yourself. Of just yourself. Ora, sendo nós, por aqui pela Rádio Paralelo, patrões de nós mesmos, os tradicionais balanços de final de ano são feitos por nós, se nos apetecer. Em termos individuais, a questão que se põe é se vale a pena continuar a fazer um programa que, na melhor das hipóteses, é ouvido por 4 pessoas. A verdade é que por estes dias, cada vez menos gente ouve rádio, como cada vez menos gente vê televisão. Não no sentido absoluto, mas naquele sentido em que já ninguém para o que está a fazer para ouvir um programa de rádio específico ou uma série televisiva. Entre Netflix, boxes que dão para andar para a frente e para trás, podcasts e canais de YouTube, os horários para ouvir e para ver são como os horários para ler, quando há tempo e apetece. Um zingarelho às terças às 17, mesmo que repita às quintas às 20, é uma imposição fora de moda. Ainda que haja mais de 4 pessoas a quem o programa pode interessar, o facto de ter um horário imposto e não escolhido pelos ouvintes acaba por ser uma forma de os afastar. Por outro lado, o Zingarelho não é propriamente um programa podcastável, pelo menos da forma como eu vejo as coisas. A maior parte das vezes, este programa tem uma agenda cultural barra de luta social para os dias seguintes. Tem pouco interesse ouvi-lo uma semana mais tarde. E uma rádio não tem de ser vista como uma televisão. Pode ser encarada como um espetáculo com hora marcada. Quem não chegar a horas, não vê. Deixar de fazer esta espécie de direto, que na verdade direto tem muito pouco, não é uma opção. A função da rádio é passar coisas determinadas em horários definidos e o Zingarelho é, antes de mais, um programa de rádio. Nesta onda da rádio, vou-me calar um bocado e deixar-vos com o Joy Division. Life transparent. staying in the same place, just stay not to try. Texting from a distance, better all the time. Stand to the radio. Stand to the radio. Stand to the radio. Stand to the radio. Oh, I was called out when the going gets tough. Things you learn are no longer enough. So now it's the sound, so we need to know. To synchronize love to the beat of the show. And we could dance to the radio. Dance to the radio. Dance to the radio. Ou seja, o Zingarelho, enquanto existir, manter-se-á como programa de rádio. Dessa forma, já dá trabalho que chegue. E quatro pessoas, bem vistas as coisas, é uma multidão. Bem, como perceberam, esta semana não tenho nada para dizer. A tentar formalizá-lo. Depois, queimo tudo e prossigo a minha busca. Eu disse, eu não faço nada. Passo horas a olhar para uma mancha na parede. Tu disseste e nunca sentiste a mancha alastrar. As suas formas num palpitar quase imperceptível. Eu disse, não. A mancha continua no mesmo sítio. Eu continuo a olhar para ela. toma conta de ti, liberta-te do corpo. Tu é que não vês. Eu disse, o que é que isso interessa? Tu disseste, nada. Eu disse, o que é que isso interessa? Tu disseste, nada. Eu disse, o que é que isso interessa? Tu disseste, estivemos com os Mão Morta, uma daquelas bandas que lança álbuns surrealistas, manifestos contra a sociedade de consumo e a propriedade que lhe serve de alicerce, e que depois, por vivermos em capitalismo, capitula e protege as suas músicas com direitos de autor. E por falar em direitos de autor, vamos ficar com Dresden Dolls, a banda cuja vocalista, Amanda Palmer, consegue sobreviver através da música, mesmo nestes tempos em que os concertos escasseiam, mantendo-a livre para escuta e partilha. Apenas uma prova de que não têm de ser só as bandas underground, aquelas que gastam dinheiro para poderem gravar e tocar ao vivo, que se podem dar ao luxo de não proteger a sua obra com um copyright fechado. I'm not afraid to die. misery. Para terminar, vamos apenas ficar com o punk pop esquizofrénico dos parisienses Louis Ling and the Bombs e, de seguida, com as tresloucadas Pintadilhetes, um conjunto de vozes altamente reconhecíveis para quem tem por hábito ouvir a Rádio Paralelo. Fiquem bem, testem-se de manhã para não contaminar o padeiro, à tarde para não levar doenças à senhora do café, à noite, antes de voltarem para casa e depois de jantar, antes de ir para os copos. Já agora, ao deitar também. Nunca se sabe. E mantenham a cabeça limpa, porque vem aí uma quantidade de doses de reforço da vacina que tratarão de todas as variantes que a ausência de vacinas no mundo pobre vai ajudando a desenvolver. E para entrarem bem em 2022, esqueçam séculos de lutas sociais e aceitem, sem pestanejar, a austeridade que vem. Até ao próximo Zingarelho. I'm pleased to tell you today that I've signed legislation that will outlaw Russia forever. We begin bombing in 5 minutes. Yeah, yeah, yeah, yeah. She said to me, this is life. What she said to me, I don't need any proof. Said to me, your life is a lie. Yeah, yeah, yeah, yeah. She said to me, this is life. What she said to me, I don't need any proof. Said to me, your life is a lie. Yeah, yeah. Tell you it's conspiracy. CIA had JFK killed. I tell you, tell you, tell you it's conspiracy. Illuminati rules the world. I tell you, tell you, tell you it's conspiracy. Just fucking admit it, it's conspiracy.

Zingarelhos. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca Zingarelhos.